soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer. E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Solo sé que se me fue.